Curiosidade. Começa aqui. Programa do Carlos Pitti. Alô, gente, aqui é Guilherme. Alô, ouvintes, aqui é o Santiago. Alô, moçada, quem tá falando aqui é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Alô, galera, aqui é o Matheus Minas. E aqui é o Leandro. E a gente também tá aqui com o nosso grande amigo, Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Acompanhe o Carlos Pitti nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitti. No Instagram, Carlos Pitti Oficial. E no Facebook, Carlos Pitti Oficial. E aí, beleza? Beleza! Vamos que vamos, meu povo! Ó, deixa eu mandar um abraço aqui para alguma, né, das rádios. São dezenas de emissoras com a gente na rede, mas a gente vai falando aqui sempre, mandando abraço pro pessoal que tá sempre parceiraço com a gente aqui, né? Rádio Vilhena de Vilhena, Rondônia. Rádio Deville de Joinville, Santa Catarina. Rádio Josiense de São José dos Campos, São Paulo. Rádio Marmelópolis de Minas Gerais. Rádio Nativa de Quedas do Iguaçu. Rádio Princesinha FM de Galha, em Portugal. Aliás, desculpa, é Galha São Paulo, né, gente? Eu tô confundindo aqui, obrigado. Alô, Galha São Paulo, um abraço. Agora sim, Rádio Canal 1 da Antena de Vila Nova de Gaia, em Porto, em Portugal. Rádio Celebration de São Roque, São Paulo. Rádio Granja de Campinas, São Paulo. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência com a gente na rede do programa Carlos Pitti. Programa Carlos Pitti. Laís e Gustavo Lima, canta pra gente, 3 horas da manhã. Três horas da manhã e eu ainda te espero. O jantar está gelado e eu só quero ouvir tuas histórias bobas, os teus improvisos pra me ver sorrir. Tô de solidão em alta, essa noite o teu carinho fez falta. Só queria poder decidir por você, mas não posso. Eu não posso te obrigar a me ligar de madrugada pra dizer que me ama, te fazer querer viver esse amor em nossa cama. Só precisa me escolher, aí já vai. horas da manhã e eu ainda te espero. Programa Carlos Pitty. Quis apostar, perdeu. Tá sofrendo com saudade, deu. Com saudade, deu. Se roendo, foi se achar traído. Implorando pra voltar pra mim. Olha o dedinho aqui. Agora sou eu quem não quero. Fiz de tudo pelo nosso amor, mas você não deu valor. Não deu. Estive o tempo todo do seu lado e você nem percebeu. Agora liga, chora, pede pra voltar. Mas eu já tô em outra, eu tô em outra. Você pagou pra ver e agora viu que eu calei a sua boca. Quis apostar, perdeu. Tá sofrendo com saudade, deu. Com saudade, deu. Se roendo, foi se achar cair. Implorando pra voltar pra mim. Olha o dedinho aqui. Agora sou eu quem não quero. As meninas quiseram se achar, né, Marcão? Ah. Fiz de tudo pelo nosso amor, mas você não deu valor. Não deu. Estive o tempo todo do seu lado e você nem percebeu. Perdeu. Agora liga, chora, pede pra voltar. Mas eu já tô em outra, eu tô em outra. Você pagou pra ver e agora viu que eu a sua boca. Quis apostar, perdeu. Tá sofrendo com saudade, deu. Saudade deu. Se roendo, foi se achar trair. Implorando pra voltar pra mim. Olha o dedinho aqui. Agora sou eu. Quis apostar, perdeu. Tá sofrendo com saudade deu. Se roendo, foi se achar trair. Implorando pra voltar pra mim. Olha o dedinho aqui. Agora sou eu quem não quero. Olha o dedinho aqui. Agora sou eu quem não quero. No programa Carlos Pitty, Camarão Mundão. Vamos que vamos, meu povo. Programa Carlos Pitty. É hora, em vez de trazermos aqui, ó, Chico Rei em Paraná. Leão Domado matando saudade. Camarão, não. Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida. O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar. Como se fosse um passarinho perdido no espaço. Abrindo o ninho dos meus braços, te mandei gozar. Assim como Deus criou inverno e primavera, ex-mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Assim como Deus criou inverno e primavera, fez mulher e homem, a bela e a fera, criou o meu peito só pra te amar. Tenho os olhos só pra vê-la. O meu mundo criou vida ao conhecê-la. Um céu pra você.

dizer pros seus amigos que tudo tá mal. Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal. Implora, chora depois que perdeu. Eu quero te encontrar só pra dizer adeus. Vá dizer pros seus amigos que tudo tá mal. Quem sabe assim o seu orgulho volte ao normal. Vitor e Matheus, Pedro, Paulo e Alex. Chique demais. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes, eu sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitt. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. Nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitt. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus. Estou aqui com meu amigo Carlos Pitt e vocês aí de casa, continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitt. Acompanhe o Carlos Pitt nas redes sociais. No Twitter, arroba Carlos Pitt. No Instagram, Carlos Pitt Oficial. E no Facebook, Carlos Pitt Oficial. Bora que bora, meu povo, simbora, gente. O programa Carlos Pitt na rede, chegando Miroca, fala Miroca. Oi, Carlos Pitt, oi, pessoal, tudo bem? Tudo na paz e bem com a vida? Tudo certo. Quem é que tá de bem com a vida aí, nas novidades da semana? Vou começar falando do Fernando Sorocaba, que lançaram um disco voador, pode? No último sábado, eles fizeram um show em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, né? Em determinado momento, os sertanejos aproveitaram para testar essa atração. Eles estão fazendo, cada show eles fazem uma novidade, né? Teve um ano que eles implantaram uma grua e eles se aproximavam do público com essa grua, né? Depois eles inventaram uma tal de uma bolha que eles se enfiavam dentro e rolavam por cima do público. Agora é um disco voador. É uma espécie de um colchão parecido com a bolha. Um upgrade da bolha, vamos dizer assim. Que o Sorocaba mesmo que inventou. Então eles têm assim como se fosse aquele apoio que tem na esteira rolante, né, das academias. E aí com isso o público vai empurrando e eles vão de um lado ao outro. Assim, tem uma plataforma no meio do público. Tá bem interessante e o Sorocaba diz que a emoção foi incrível de sentir de perto o carinho do público. São meio doidos esses meninos, né? Mas tá legal. Bonito, eu gostei. Literalmente no meio da galera, né? Sabe aqueles colchão de água que o pessoal fica na praia, no mar, é isso? É mais ou menos assim, né? É bem parecido com isso, com aquela cerquinha que tem na esteira rolante. Mas tá legal, eles são ousados, né? É pras crianças não cair, né? As crianças ficam lá se agarrando, né? Não tem problema. Próxima notícia, Miroca. Jads e Jadson, que anunciaram o lançamento do seu novo DVD pro fim desse mês. Esse DVD foi gravado em Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, durante o Arraial de Santo Antônio, lá dia 12 de junho. E como estratégia de lançamento, eles já começam a disponibilizar, né, em conta-gotas aí, faixas do trabalho pela internet. As participações que eles tiveram no DVD foi de Michel Teló, na música Tô Te Querendo, que acho que é uma das primeiras a ser lançada, e também de Victor e Léo. Sabe que eles fizeram até uma releitura da música Razões e Emoções, um sucesso do NX0? Ah, é, deve ser, já gravaram uma música da Pitty, né, agora, e isso, acho que é a da Pitty, se eu não me engano. O da Banda Ira e agora do NX0, né? Tem que conferir então, né? É isso aí, estamos aguardando. E a última é do sertanejo Cristiano Araújo, que está trabalhando a todo vapor nesse segundo semestre, apostando muito no novo trabalho do DVD que ele vai gravar no fim do mês. Já está até ensaiando, viu? E agora, através da sua página oficial no Facebook, o Cristiano convida o seu público a gravar um vídeo cantando a música Cê Que Sabe. Em locais inusitados, do jeito que o povo é criativo, imagino que vai sair, né? Os vídeos mais interessantes vão aparecer no canal oficial do cantor. Ainda dá tempo, quem quiser mandar seu vídeo até dia 22. Eu lembrei aquela frase que o pessoal coloca de entrada de motel. Você que sabe, no, e quando tá saindo, você que quis, né? É, por aí. Mas vamos ver o que vai sair aqui, vamos. Então tá bom, obrigado. Virou aqui o programa Carlos Pitt. Vou trazer Cristiano Araújo cantando, você que sabe, aqui no programa Carlos Pitt. Amor.